When used, most scholars will agree in gender and number with the nouns that they modify. Here are some examples. O livro é verde. The book is green. Os sapatos são rosa ou os sapatos são cor-de-rosa. The shoes are pink. A bandeira portuguesa é verde e vermelha. The Portuguese flag is green and red. As calças são cinzentas. The pants are grey. Os olhos dela são azuis. Her eyes are blue. As carteiras são castanhas. The desks are brown.